Meus fracassos amorosos me afastam de ti. Tenho medo de me iludir. Eu já tive alguns amores, mas não tive amor. E foi isso que me deixou com o coração aleijado. Morre de medo de se machucar. Coração aleijado, pra se entregar de novo tem que escutar. Meus fracassos amorosos me afastam de ti. Tive alguns amores, mas não tive amor. E foi isso que me deixou com o coração aleijado. Morri de medo de se machucar. Coração aleijado, pra se entregar de novo tem que escutar. Que você vai me amar com força, que a nossa saudade vai ser louca. Se não for pra ser assim, esquece. Se me quer mesmo pra você, promete. Coração aleijado, morre de medo de se machucar. Coração aleijado, pra se entregar de novo tem que escutar. Coração aleijado, morre de medo de se machucar.